Se o Senhor não edificar, em vão vão trabalhar. Sentinela não vigia, se a graça não nos guia, inútil é levantar noite sem descansar. Mas ao seu lado eu canto, pois em seus braços vou estar. Eis que os filhos são herança do Senhor, como flechas na mão de um valente amor. Bem-aventurado é quem enche a aljava em cada olhar, a bênção que lhe dá. Nosso Deus é proteção, guarda a cidade em sua mão. Os amados têm descanso e a paz é sua canção. Bendito é o lar que a fé vai edificar, pois ao seu lado, Senhor, a vitória vamos alcançar. Eis que os filhos são herança do Senhor, como flechas na mão. Pois em família juntos vamos sempre vencer. Na porta não temeremos, pois em ti, Senhor, estaremos. A luz da tua presença é a força que temos. Eis que os filhos são herança do Senhor, como flechas na mão de um valente amor.